cantar. Relembrar lembranças da amiga mais antiga e mais bonita que já vi, que me apareceu naquele sonho muito longe que sonhei. Tinha um olhar tão decidido que mandava coisas boas para mim. Disse que morava aqui comigo no planeta emoção. Girassol na terra, a lua que nasceu. Quem me apresentou foi a amiga mais amiga que encontrei. Ela diz que mora aqui comigo no mistério e natureza da canção. Ela é mensageira de outro mundo que domou meu coração. Esse temporal, vê se ainda resta algum lugar livre deste mal. Ela diz que mora aqui comigo no mistério e natureza da canção. Ela é mensageira de outro mundo que domou meu coração. Coisas boas para mim. Disse que morava aqui comigo no planeta emoção.